Então, gente, bem-vindos ao Falando Nisso. Hoje com a pergunta de Elton Cavallari sobre as perversões. Se as perversões são raras na clínica psicanalítica. E, de fato, essa é a lenda, esse é o comentário geral dos psicanalistas sobre a perversão, que das três estruturas clínicas descritas pelo Lacan, né? Neurose, psicose e perversão, a perversão seria aquela que menos chega ao tratamento, menos procura psicanalistas. E havia uma teoria a respeito. E essa teoria é a seguinte: no fundo, o que traz um neurótico para o tratamento é uma espécie de incerteza, ou de divisão subjetiva, ou de questão, ou de indagação sobre o seu próprio gozo. No fundo, ele não sabe aquilo que o satisfaz do ponto de vista do inconsciente. Ele não sabe por que que ele é atraído para certo tipo de situação, para certo tipo de relação, que é prazeroso por um lado, desprazeroso por outro. Isso cria uma espécie de necessidade de complementar o que a gente sabe sobre si com o outro, a partir do que o outro vai nos dizer. E essa abertura para o fechamento do saber sobre a nossa própria modalidade de satisfação é o que o Freud chamou de transferência. E esse é o motor da cura, e essa é a condição e a diferença da psicanálise para as outras formas de psicoterapia. Psicanálise trabalha com a transferência, né, com a reatualização dos conflitos e com essa suposição de que, bom, o outro sabe mais sobre aquilo que vai me satisfazer do que eu mesmo, né? Esse engano, essa ilusão, ela é operacional quando a gente fala na neurose. No entanto, na perversão isso não aconteceria. Ou seja, o perverso é definido classicamente como alguém que não duvida das suas formas de satisfação. É alguém que sabe como é que ele goza. E a forma como ele goza é muito peculiar, né? Por exemplo, no caso do sádico, ele goza com a angústia que ele causa no outro. No caso do masoquista, ele goza com a dor que o outro causa no sujeito. No caso do fetichista, ele goza com aquele fetiche, né? Com aquele sapatinho, com aquele pé, com aquele olhar, com aquela forma de imagem. E não é que isso é parte do ritual de excitação e de envolvimento sexual. Isso é o fim em si mesmo. Então, tudo aquilo que é meio, tudo aquilo que pode ser assim um processo, no caso do neurótico, um beijo, um toque, uma palavra, de repente adquire a conotação assim de uma fixação que forma então o fetiche e que define o sintoma fundamental das perversões. No fundo, essa é uma teoria um pouco assim duvidosa. Porque ela é uma teoria sobre um tipo clínico que a gente não conheceria muito bem, porque ele não vem à análise. Ele está lá nas prisões, ele está lá nas dificuldades institucionais, ele não faz transferência, ele não sente culpa, ele não sente vergonha. Ele então é uma espécie de inapto para o tratamento psicanalítico. Pessoalmente, eu acho isso uma fragilidade para a nossa concepção psicopatológica ou diagnóstica, né? No fundo, talvez existam duas, e somente duas, grandes estruturas, né? A neurose e a psicose, que são de fato distintas, que formam sintomas que não são do mesmo tipo. E a perversão pode ser pensada como uma espécie de variante subestrutural, como um tipo de estrutura que é diferente da neurose e da psicose. Se diz, a teoria psicanalítica da perversão argumenta que, no fundo, o perverso é aquele que faz a sua própria lei, é aquele que está num desafio permanente em relação à lei. Ela não supõe que exista um outro cujo fundamento poderia ser assim, o nome do pai, o pai, a autoridade paterna, em relação ao qual ele está numa relação de dívida e de filiação. Ele inverte isso, ele diz assim: não, quem é o autor da lei não é o outro, o autor da lei sou eu. Então ele pode até assim se esquivar da punição, da polícia, dos órgãos reguladores e etc. Mas no fundo ele não teria uma interiorização da lei como o neurótico tem. E por isso o Freud chama a perversão de o negativo da neurose, né? Ou seja, aquilo que o neurótico fantasia, aquilo que o neurótico teme, aquilo que o neurótico recalca, o perverso faz. Essa é uma teoria que explica a raridade clínica da perversão, mas que, por outro lado, tem uma série de problemas que fazem dessa estrutura uma estrutura que está, vamos dizer assim, em relativo declínio na teorização psicanalítica contemporânea.